Alcançar os nossos objetivos. Eu sei que A jornada como estudante, ela não é fácil, ela também tem suas dificuldades. Eu sei que em alguns momentos a gente acha que vai enlouquecer, que não vai dar conta. Certo? Juan? Imagina só, se quando a gente sabe o que quer, é difícil, imagina quando a gente não traça os nossos planos, né? Então a gente precisa ter muita consciência do que a gente quer, para que assim a gente consiga alcançar os nossos objetivos. Eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um objetivo. Verdade. Na vida, seja qual for. Não, no final de semana tem uma vaquejada não sei aonde. Meu objetivo é ir para esse rolê. Beleza. Mas o que você precisa fazer para conseguir alcançar ele? Dinheiro. Dinheiro, pronto. Meu irmão, isso aí já é um grande empecilho. Porque se a gente não tiver dinheiro, não consegue, né? Ir para um lugar. Então a gente precisa o quê? Fazer alguma coisa para alcançar o objetivo. Como é que vai conseguir? Trabalhando, fazendo vida. Enfim. Roubar não é uma alternativa. Olha, tá vendo aí? Pode dar sua atenção. Então, assim, desejo a todos vocês um excelente ano mais uma vez. Obrigado. Tudo que precisarem, podem contar comigo, vocês sabem que tudo tem. Tudo que estiver ao meu alcance eu puder ajudar, eu estarei. E é isso, gente. Brincadeiras à parte. Vamos pensar sempre em. O que vocês podem fazer, né, por vocês mesmos, com muita responsabilidade, e pensar também que quando vocês não souberem o que fazer, nós temos professor, tem os colegas de vocês que podem ajudar de alguma forma, equipe diretiva, tá? Orientação, vocês sabem que pode contar com a orientação também, certo? Então, é isso. A aula de hoje vai ser suave, sem demandas, alta demanda, né? Sem escrever. E como a gente está falando de traçar objetivos, planos, metas, eu vou mostrar a calma, eu vou mostrar um vídeo para vocês. E aí depois eu vou querer ouvir de vocês quais são as percepções de vocês sobre esse vídeo. Pessoal que tá chegando agora, eu me apresentei. Qual é o nome de vocês? Ian. Eric. Sejam bem-vindos. Ítalo, né? Pronto, falo da pessoa. Tem alguém que era na turma de vocês que vocês sabem que saiu da escola? Foi embora? Saiu. Sério? Ei, não fala disso não, o Wesley vai chorar aí, ó. Respeito. A Lara também? Atenção aí pro vídeo, tá? Vai tirar. Pessoal, vamos fazer um 3 minutinhos de silêncio aí agora. Vou marcar aqui então. A luz tá ruim? Tá. Tá. Marquei ainda, será? 3 minutos? Marca aqui. Tá querendo confusão logo hoje, Luciano? Eu o quê? No meu primeiro dia. O que foi? Como você vai marcar o tempo? Ah, você era brincadeira. Desculpa. É daí que não. Thank you. testemunho. O objetivo dele era pegar o pote de biscoito. Hã? Ele não desistiu. Mas e o que mais? O que, é que aconteceu? No meio do caminho aí. Ele não conseguiu, né? Ele, o biscoito caiu, mas o pote entrou na cabeça dele, então ele não ia conseguir comer. E aí? Na opinião de vocês, o que eles precisavam fazer para conseguir pegar o biscoito? Oi? Ah, mas é um bacana geladeira. Pesar o quê? Derrubar a geladeira. Derrubar a geladeira, deixar cair, né? Pra poder. Certo, ó. Não, quero ouvir mais opinião. Rapaz, eu tô. Pois é, mas ele não usou. Se ele não usou é porque talvez ele não tinha. Né? E ele botou caixa, a caixa abriu, as caixas entraram dentro da outra. Isso. Tentou de todo jeito. O que, que vocês acham que ele deveria fazer? É preguiça. Ele vai dizer, né? Pedir ajuda a alguém. Boa. Foi eu que, ó. Boa. Pedir ajuda de alguém. É uma boa alternativa. Depois que ela desistiu, ela falou que ia desistir. Aí depois ela desistiu, aí pedir ajuda. Pois é. Ajuda tem que ser de desistir, né? Ela vai tentar com o na ajuda. O que mais? Alguém mais quer dar uma opinião? Além de pedir ajuda, o que mais ele poderia ter feito? Obrigado. Eu acabei de falar pra vocês que tudo na vida da gente, a gente encontra dificuldade, né? Inclusive, eu falei pra vocês, eu já estive do outro lado, né? Já fui estudante. E eu sei que ser estudante também não é fácil. Existem muitas dificuldades para ser carente. Falta enlouquecer, porque você não vai dar conta, quando chega o final do ano, é tanta coisa. Só que tem algo que é importante. Quando a gente não organiza a nossa vida, tudo se torna mais difícil ainda. Quando a gente tem um objetivo, nós precisamos traçar metas. A gente precisa se organizar para conseguir alcançar esse objetivo. Então, o que, que faltou aí? Ele queria pegar aquilo de qualquer forma, mas talvez se ele tivesse parado, se organizado, pensado direitinho o que ele poderia fazer para conseguir alcançar o objetivo dele, talvez ele tivesse conseguido. Né? Outra coisa importante que eu mencionei logo no início. Quando a gente está com muita dificuldade de conseguir alcançar alguma coisa, nós podemos fazer o quê? Pedir ajuda. Né? Pedir ajuda, seja para quem for, para quem você confia, para sua mãe, para os seus pais, para alguém da coordenação, para alguém da orientação, para um professor, para um colega, para um amigo. Gente, pedir ajuda não é sinal de fraqueza. Pelo contrário. Quando a gente pede ajuda, quando a gente tem que contar, a gente vai mais longe. E muitas vezes chega até mais rápido. Né? Então, a gente precisa ter muita humildade, né, para pedir ajuda. A gente precisa ser sábio também, porque a gente precisa saber para quem nós devemos pedir ajuda. Né? Então, eu desejo que vocês tenham objetivos, mas que vocês também saibam traçar as metas de vocês para que vocês alcancem os objetivos de vocês. Por que eu estou falando isso? Porque ainda dá tempo de quem brincou se organizar. Esse ano é um ano importante para que vocês não se percam, porque ano que vem é ano de vestibular, é ano de Enem. Então vocês precisam estar preparados. Né? Então, não sejam as pessoas que se arrependem no final. Ó, eu já escutei muito estudante falando, ah, eu me arrependo de não ter estudado mais. Verdade. Eu me arrependo de não ter feito isso ou aquilo. Eu me arrependo de não ter ouvido o conselho de um professor, o conselho da minha mãe, do meu pai. Gente, o pai de vocês, a mãe de vocês, o familiar, o responsável de vocês, eles não vão dar bronca em vocês à toa. Não é por nada. Às vezes a gente, ah, ficar com raiva, meu pai é chato, minha mãe não deixa eu fazer nada, não sei o que, reclama. Gente, mas não é por nada. Eu tenho certeza que não é por nada. É porque lá na frente, vocês vão saber o tanto que isso é importante. O pai e a mãe de vocês, às vezes, não deixa isso, não deixa aquilo, não quer que vocês façam certas coisas, ou não quer que vocês vá para a faculdade, ou insiste tanto para vocês estudarem, é porque eles já estiveram no lugar de vocês. Eles já foram adolescentes. E eles sabem o tamanho da importância que é o que vocês fazem hoje. Porque o que vocês fazem hoje é o que vocês vão colher lá na frente. Agora, se você não planta nada, com certeza você não vai colher, ter as melhores colheitas. Né? É, então, assim, sempre que alguém tiver alguma coisa para falar para vocês, né? Um conselho para dar, mesmo que vocês achem ruim, escutem, selecionem aquilo que você ouviu, parem para refletir no que você ouviu para depois você saber o que você vai fazer com aquela informação que te der. Tá? É sempre valioso, a gente pode ter certeza que é sempre valioso. Eu digo porque eu também já fui adolescente, né? No passado não tão distante. Claro. Mas é isso, gente. Eu desejo, assim, eu tô falando isso pra vocês porque eu desejo muito, muito mesmo, assim, de coração, que vocês alcancem coisas muito boas, que vocês tenham um futuro brilhante e lá na frente vocês tenham um trabalho incrível, um trabalho que seja, que deixe vocês bem, que proporcione a vocês, né, aquilo que vocês desejam, a casa de vocês, uma vida boa, né, e não uma vida de dificuldades e de problemas, tá? E é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Não. Não? O meu parceiro é o quê? O Ike é a mesma coisa. Oi. Claro, mãe. As coisas estão descendo. Entra na sala aqui, como é que não foi? Já? É. Ele ficava. Às vezes por um lado. Ele ficava lá. Ouviu lá no banheiro. Tem nome? Algum nome? Não, já subiu. É, professor. Oi, fala o que foi ele. E o que foi que você aprendeu? Foi? Ah, ele aprendeu, foi Laura. Eu fui a falar. Pessoal, assim, sobre a questão do nosso, das nossas aulas, vamos ouvir. Sobre a questão das nossas aulas, gente, vamos lá. Eu vou deixar para falar um pouco sobre a questão das regras, da metodologia. Na próxima aula você vai ter mais gente, né? Então não tem que repetir tudo de novo. Mas assim, a gente vai falar sobre. Sobre as regras da escola que você passava, né? Uniforme completo, não pode trazer celular para a escola, horário de aula, a partir de 1 da tarde, não, de 1 às 5h, tá? Evitar os atrasos, para que vocês não sejam barrados lá na sua família. Eu vou passar aí, ó, a frequência de vocês, tá? Fiquem atentos à turma, que aqui tá as duas juntas, tá? Então, quem é da 201, assina a 201. Quem é da 2302, assina a 2301. 2301 é eu. Não, não, peraí, peraí, deixa eu fazer a chamada. Fica mais. Verdade. Pessoal, atenção aí pra chamar. Alana. Alícia. Bruno. Gabriel. Heloísa. Cadê o pé? Sara. Sofia da Silva. Wesley, Yankee, Sofia, Alves, Luana, tá. Tem alguém que não tá na lista? Eu. Não sabe qual tá. Mas alguém não foi chamado? Eu não posso ir. Thank you.